ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação. Ainda hoje no programa eu vou conversar com o museólogo Ivan Davi, lá direto de São Paulo. Ele vai falar comigo por telefone para falar sobre o filme de um grande personagem guaranesiano, que é o Roberto Stanganelli. Também hoje aqui no programa a gente vai conversar com a Carmen, que é a diretora do Departamento de Saúde de Guaranésia. Ela vai estar respondendo a carta que a Lia Tomás enviou para o programa no último sábado. Ainda tem a participação dos organizadores da festa de Nossa Senhora Aparecida, festa já tradicional que acontece todos os anos, claro, no mês de outubro, no dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Guaranésia, na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Segunda entrevista de hoje, eu recebo aqui o Roberto Stamponi, professor de Rapikdo, treinador de basquete, empresário, faltou mais alguma coisa? Professor do estado. Tudo bem, Roberto? Boa Tudo bem, tarde, boa né? Meio dia e quatro. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Chamei você aqui pra gente falar de Rapikdo, que é uma da... Eu sempre recebo aqui pessoas de todas as áreas e de todas as artes marciais, mas é a primeira vez que a gente vai falar sobre Rapikdo. Sim, a gente já está aqui na cidade desde 2003. É a primeira vez que a gente vem na rádio para poder Faz falar um pouquinho. Tempo que vocês estão aqui, rapaz. 2003? Eu já tenho 5 faixas pretas formados aqui, né? Pessoal, já vermelhos eu tenho 42. Então a gente tem Vamos um público. Vamos começar alto. Do início, então. Por que Guaranésia? Quando surgiu o convite para vir para Guaranésia? Bom, o que aconteceu é o seguinte: eu estava terminando a faculdade, né? Estava no último ano da faculdade e Guaranésia não tinha professor. Já havia vindo dois professores de Guaxupé, né, a nossa sede é lá, e eles não conseguiram desenvolver o trabalho, né, por N motivos. E acabou surgiu a oportunidade, meu professor lá, o meu mestre, falou para mim: você gostaria de começar um trabalho lá? E eu acabei vindo, arrumei a academia, né, lá no BNH, antiga NAFTA, a gente tinha um alpendre para treinar, de 4x2, né, minúsculo, e tudo começou ali, né, força de vontade de muita gente. A gente teve o apoio de muita gente aqui, né, Zé Neto, Júnior da Consult, o pessoal ajudou muita gente no começo, fazendo aula também, né. Hoje o Zé Neto é faixa preta, ele é o meu graduado mais velho aqui, né, só que ele não treina mais, ele agora é doutor em educação física, né, isso aí, então ele acabou indo embora. Então, mas no outro nível. Sim, né, a gente instiga muito as pessoas a potencializar o que elas têm, né, em acreditar em si e querer crescer, né, independente do que ela escolha para ela. Então, o pessoal aprende isso e acaba indo embora, né? Ô Roberto, mas esses dois professores que vieram lá atrás fundar a academia aqui em Guaranésia, eles existiram? Não faz mais parte do Rapikdo, não? Um tá em São Paulo e o outro, eu não sei, eu acho que ele tá em Manaus. Mas então o pessoal acabou. Mas não estão mais no Rapikdo? Na nossa federação, não. Eles acabaram saindo por questões justamente de não conseguir criar umas turmas mais elaboradas, né? Essa é uma das filosofias, não é? Sim. Recuar. Isso, não recuar, só passa a luta, justamente. Mas não é todo mundo que consegue entender, né? Às vezes a gente consegue, você tenta passar valores para as pessoas e eles simplesmente não conseguem, não tem a maturidade ainda. Eu acho que é tudo uma questão de maturidade. A pessoa tem aquele momento que ela ainda não tem a maturidade para entender aquilo que você está falando. E às vezes ela precisa de mais tempo para poder aprender ou experiências diferentes. Demorou muito tempo aqui em Guaranésia para você engrenar, para você acreditar que daria certo, deu certo, porque tá aí há quantos anos, né? Vou fazer 14 anos no ano que vem. Então, a gente ficou nessa academia pequena, lá no Alpendre, durante quase 2 anos. Depois a gente veio aqui para cima, perto da academia aqui em cima, perto do campo de futebol aqui. Né? E ali a gente ficou mais, acho que 2 ou 3 anos. Era NAFES ainda? Isso, né? Era NAFES. Lá em cima no BNH também era NAFES. Aí depois que aí houve a venda da academia, né, a gente saiu e foi lá pra perto da Casa da Cultura. A gente ficou ali mais uns 3 anos e aí depois a gente instalou lá onde a gente tá agora. Que é ali na rua... Rua de Guspé, que o pessoal conhece ali, né? É, entra na rua da entrada da cidade, Mas aí vocês estão ali. É. E turmas novas, qualquer momento a pessoa pode chegar lá e se inscrever para participar? Como é que funciona? Sim, o que acontece é o seguinte, a gente tá com um horário bem restrito por conta de não ter muito professor para poder dar aula, né? No caso, quando era lá em cima, nas outras academias, era só eu, não tinha mais ninguém. Agora, como eu tenho mais graduados, eu consigo distribuir mais alguns horários. Mas a gente tá passando por um período de transição ali no Rapkido e a gente tá buscando um investimento. Né, a gente já tem um parceiro e a gente tá conversando e negociando para o ano que vem a gente tentar fazer uma coisa maior, bem maior. Né? Então, por enquanto, a gente está meio parado nessa questão de novos horários de aula. Isso, porque a gente vai mudar tudo, todo o quadro, né, vai crescer. Então, a gente acredita que agora não é a hora de mexer nisso. É questão de a gente sentar, planejar, né? E buscar uma melhor situação para os alunos. Hoje não dá para ter alunos novos. Não, a gente até pode. Na terça e quinta, das 8 às 9h30, está tendo aula. Então é o único horário que a gente está tendo disponível para alunos novos. Terça e quinta, das 8 às 9h30. Né? Quem quiser procurar lá, tem criança, adulto, não tem faixa etária. A partir de 4 anos de idade pode praticar. E não é uma. Como dizer? Ela tem uma diferença muito grande. O pessoal está acostumado com luta marcial. Luta marcial não tem jeito, é você ir lá, ficar bom e ganhar de alguém. Como você faz uma arte marcial, o único objetivo é vencer os seus limites, independente do que você faça. Então, às vezes, chega a pessoa lá, ela não consegue nem abaixar. E depois de uns 3 meses, ela já está fazendo rolamento, querendo saltar. Então, é uma evolução, assim, pessoal. Não tem nada a ver com o outro. Você não tem que se basear no outro, falando, não, eu tenho que ficar bom para ganhar dele. Não, você tem que ficar bom para vencer o seu alter ego, né? A gente chama de ROM, né? Você tem um ROM, seria o espelho de você. Você se enfrenta e tenta se vencer todos os dias. Mas foi assim que o Rapkido surgiu? Não foi assim? Foi, ele surgiu na Coreia. Ele surgiu mas na não foi Coreia. Por causa da guerra? Sim, mas a parte técnica, né? É. A parte filosófica, ela veio de uma monja que introduziu. O Rapkido, ele tem uma história meio complicada, porque a base dele é uma arte marcial japonesa, que é o Daito Ryoki Jujutsu. Né? E o nosso fundador, ele veio do Japão para a Coreia na época da guerra. Então o que aconteceu? Acabou perdendo os documentos dele, aí não tinha como comprovar. E ele era um coreano que treinou uma arte marcial japonesa e a Coreia tinha acabado de se libertar do domínio japonês. Então o pessoal odiava ele, né? Por aprender. E aí ele foi aprendendo algumas artes marciais diferentes de base coreana. Por exemplo, Budô. Budô, ele é um como se fosse um judô, só que sem roupa, sem o kimono. Né? Você luta fazendo pegada em articulação, né? Travas. O Taekwondo. Taekwondo é como se fosse o avô do Taekwondo, né? Seria uma luta de chute mais focada para lesões mesmo, né? Não mais com competição, que o Taekwondo hoje tá mais focado em... se transformou em competições. Né? E a questão dessa monja, que ela introduziu essa questão filosófica dentro do Rapkido. Né? Então, o Rapkido surgiu dessa miscigenação, essa mistura entre artes marciais dentro da Coreia. Eu li em algum lugar, não me lembro onde, que as artes marciais, as lutas coreanas eram muito violentas, né? Tem muito disso, não tem? O Rapkido foge disso, então. Não. As técnicas do Daito Ryuki Jujutsu foram criadas justamente utilizando prisioneiros de guerra para fazer as torções, para aprender o melhor jeito de quebrar um braço. Entendendo? Então, ali aquele pedaço teve muita guerra há muito tempo atrás, na época feudal e tal. O pessoal tinha muita guerra ali. E o Rapkido surgiu nesse meio ali, né? Ele é considerado a arte marcial mais completa hoje. Não porque vai ser eficiente, isso depende do praticante. Exatamente. Né? Qualquer coisa depende do praticante. Não é um padrão universal, né? Mas a questão é a gente faz praticamente tudo. Tanto é que demora um pouco mais para o nosso aluno virar ter uma confiança maior. Mas depois que ele passa dessa linha, ele rompe esse limite, aí você simplesmente não consegue segurar ele mais, né? Ele tem o potencial e a capacidade. A gente até comenta muito isso em aula com os alunos. O Rapkido, ele não forma soldado, ele tenta formar general, para que a pessoa consiga ter uma visão diferenciada para vencer sem precisar fazer o máximo de esforço. Um golpe, uma queda. Entendi. Então, hoje, para simplificar para os nossos ouvintes, o que seria o Rapkido, em poucas palavras? A Aikido hoje é considerada a arte marcial mais completa. A gente executa basicamente todas as ações preventivas de luta, né? Torções, chutes, soco, projeções e mobilizações, além das questões de queda e saltos e exercícios de respiração. Ele é uma arte marcial que vai trabalhar você total. Tá, e pode crianças de 4 anos, como você disse, até... Sim, o sistema de treinamento ele é elaborado de forma didática, onde você vai tendo uma progressão dentro das faixas. Então, cada faixa que você adquire, você vai aprender uma valência física e uma potência diferente dentro dos próprios golpes. Então, você vai evoluindo com o passar do tempo de treino. Então, não é uma coisa súbita, assim, que você chega lá. Às vezes, a pessoa quer... Ah, eu quero lutar, eu quero bater, eu quero... Ela não consegue fazer Aikido, porque precisa ser uma coisa mais graduada, assim, tem que ser mais, é mais lento. Mas essa não é a preocupação, em lutar, em bater? Não, a preocupação não é. A gente ensina a luta, só que a luta pra gente é uma ferramenta para que a gente melhore a nossa visão de combate. É igual quando a gente tem um problema no dia a dia, né? Se você entrar emocionalmente naquele problema e começar a ficar afobado na situação de perigo, entendeu? Você acaba perdendo o controle e você não consegue resolver. O que a gente ensina é isso, chama Shigan o exercício. É você aprender a observar, tirar os pontos fortes e fracos e fazer uma análise do que realmente precisa ser feito, né? Hoje a gente ensina muito para os alunos a ação. A gente vê muito pessoal, por exemplo, pega um diploma, alguma coisa assim, e fica estagnado, fica parado no tempo, fica esperando, vou ver se vai dar certo. A gente ensina para o aluno buscar e executar, buscar e fazer a ação acontecer. Mas antes dessa ação, dessa parte física, tem que ter o lado mental. Sim, mas ele segue o padrão igual. O físico e o mental, ele vai sendo desenvolvido. Exatamente. Você vai crescendo junto. Não tem como você crescer uma coisa só e a outra dentro do Aikido. Você tem que ir padronizado e crescendo junto. É por isso que demora tanto o aprendizado, demora um pouco mais que as outras artes? Se você pensar bem, a nossa arte ela é muito rápida. Por quê? As faixas coloridas... Elas servem só de base para você realmente treinar depois da preta, né? Por exemplo, você pega um judô, leva anos, mais de 10, eu não sei exatamente quantos. Mas o Aikido, se você treinar certinho, sem pular nenhum exame, em 4 a 5 anos você já é faixa preta. Já consegue faixa preta. Sim, mas isso não quer dizer que você é bom, é justamente o problema. Na Coreia, você consegue a faixa preta em 2 anos. Né? Porque tem a questão da linguagem. Questão cultural. Isso, exatamente. Os meninos têm o porte físico mais ou menos igual. A gente chega na academia, tem um petitinho, um grandão, um gordão, um magrinho, entendeu? Um que não tem a mão. Eu já treinei com um rapaz que não tinha a mão, ele foi desenvolvendo, ele chegou a virar Jokonin, né? Aí ele passou no concurso público e foi embora. Explica pra gente o que é Jokonin. Jokonin é o auxiliar do professor. É quando a pessoa chega na faixa vermelha. E aí ele se torna um assistente, né? Ele ajuda o professor a dar aula. Se o professor precisa faltar, ele assume até o professor chegar. Mas ele não é um professor. Ele só auxilia o professor nas necessidades da aula, né? Mas sem contingente de tudo, entendeu? Já dei aula pra pessoa que tinha labirintite, já baixava a cabeça, já queria vomitar. Depois de 2 anos treinando, a pessoa conseguia rolar e levantar normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Por quê? É terapêutico. Você evolui com o passar do tempo. Não existe pessoa que treine Aikido que não evolua, nem físico, nem mental. Se você treinar sem ter pausa, sem ter recesso, porque às vezes a pessoa também fica com o corpo mole. Ir na academia não que significa treinar, né? O Aikido, ele exige da pessoa viver aquilo que ela aprende e não só fazer aquilo. Ela tem que viver o Aikido dela, porque senão você perde alguma coisa. E quando o Aikido entrou na tua vida, Roberto? Como é que surgiu? Olha, eu era adolescente, né? Eu tinha meus 13 anos, eu tava começando também no basquete. E um amigo meu na escola virou assim: olha, eu tô fazendo um negócio lá. Eu falei, que negócio? Ele hoje é preto também, ele é graduado também de Aikido. Aí eu falei assim, que negócio? Ah, é Aikido. Que? Né, o nome assusta todo mundo, né? Você fala Aikido. Eu não queria fazer essa brincadeira, você já falou. Não, capaz, o pessoal já fala isso. Aikido, o quê? Tá dando o quê? Isso aí não tem jeito. Isso aí o pessoal faz essa piada mesmo, não tem jeito. O pessoal não dá conta, né? É muito diferente o nome. Não, pode ficar tranquilo. Eu sei das mazelas do nosso nome. O pessoal brinca muito, isso aí é inevitável. Desde a época que eu não fazia, já tinha. Eu fiz essa piada, então não tem jeito. O nome é muito diferente pra gente aqui no Brasil. Mas a questão, aí ele me chamou, eu falei assim, eu vou lá fazer uma aula, né? Aí eu cheguei lá, né? Tinha o meu mestre, né? O meu mestre, ele tem 1,60m. 1,60m e pouco. Ele é petitinho, né? Aí... Você já olhou e falou isso daí? Não, tem umas histórias dele que se você tiver a oportunidade de chamar ele aqui um dia, ele conta, você vai morrer da risada. É. Mas enfim, aí eu olhei assim, falei que cara miudinho, e os caras tudo treinando, tudo grandão, né? Tinha uma turma, uns homens tudo grande, eu olhei assim, falei assim, esse negócio vai dar certo não, né? Aí eu fiquei lá sentado lá de fora, assisti uma aula, não quis fazer, né? Fiquei meio assim, o pessoal assusta às vezes no começo, porque vê o pessoal gritando, pulando, fazendo as coisas, você assusta. Aí eu fiquei assim, falei, deixa, eu vou só assistir. Aí ele veio conversar comigo e tal, pegou na minha mão, explicou um pouquinho de torção, falou do exercício, como é que funcionava e tal, me mostrou uma trava de braço, eu olhei e falei, não sei, vamos ver. Aí depois eu fui mais um dia, outro, faz 18 anos que eu tô indo um dia, outro. 18 anos. Faz 18 anos já, vou fazer 19 agora. Que hoje eu tô indo um dia, outro. Exatamente, entendeu? Hoje eu sou o segundo mais graduado da equipe. Tá aí, mas o que te prendeu durante tanto tempo? E olha, eu cheguei a fazer judô, kung fu, eu fiz muito pouco de capoeira. Depois de ter começado no Depois rapido. Que ter começado com o Hapkido. Porque 18 anos atrás a gente nem falava de Hapkido. Não. Era karatê. Eu procurei era outras... Eram os filmes do Bruce Lee e só. Sim. Eu procurei outras coisas, porque eu me identifiquei muito com a arte marcial. Então, no primeiro momento, assim, eu não sabia o que era nada, né? A gente tem uma ignorância fora do comum e às vezes não consegue aceitar, né? A gente não consegue entender essa ignorância. E eu fui buscar, né? Eu fiz um pouquinho de cada coisa e tal, mas nada me prendeu tanto quanto o Hapkido, justamente por causa da simplicidade daquilo que é passado. Depende de você, não depende mais ninguém, entendeu? Não é aquele negócio, você tem que lutar, você tem que levantar a perna, você tem que fazer abertura, que senão você não consegue fazer determinada coisa em tal faixa. Não tem isso. Você faz o que você dá conta e segue melhorando aquilo que você consegue fazer. Né? E o que você não consegue, você passa a fazer, né? Então, foi muito engraçado. Eu sempre fui muito pesado, né? Na época que eu comecei, eu tinha 12 anos, eu tinha 1,81m, 120 quilos, né? Já era gordo mesmo. Era muito grande. Pra idade, né? Com 13, eu já tava com 1,94m. Então, eu cresci muito rápido. Então, quando eu entrei no Hapkido, eu tava mais ou menos nessa faixa. Eu tava com 120 e poucos quilos e 1,90m e tanto. E depois de um ano, eu consegui virar mortal. Né? Então, eu falei assim, é uma coisa que eu nunca tinha conseguido rolar. Eu levei 6 meses pra fazer um rolamento básico. Chegava, todo mundo rolava. O cara chegava na primeira aula e rolava. Eu não conseguia. Você entrou no Hapkido pra bater na meninada que fazia bullying com você ou não? Não, ninguém fazia, né? Desse tamanho, ninguém fazia, né? Mas eu era muito sossegado. O povo mexia comigo, eu virava caro. Então, não queria fazer nada. A impressão que eu tenho, pelo seu tamanho, não foi algo pra entrar, não. Pra me defender. Não foi. Realmente foi o que eu te falei. Uma coisa que me chamou a atenção. Eu gostei da questão da simplicidade, de você ser dono do seu caminho. Né? Isso a gente passa para o aluno. Você é responsável pelo aquilo que você faz. Os frutos e desfrutos, né, que você vai ter na vida simplesmente é exatamente, direta ou indireta. Né? Eu falo para meus alunos, não adianta, gente. Se você vai morrer de acidente de avião, se você não anda de avião, a chance é menor. Se você anda de avião todo dia, a chance é maior. Então é tudo uma questão do que você faz. Mas indireto ou diretamente pode acontecer qualquer coisa, né? Você pode estar dentro da tua casa e o avião cair, né? Em cima do você. Mas você é responsável pelo aquilo. Então você quer ter sucesso? Busca o sucesso todo dia, a todo momento do seu dia. Porque senão você vai ficar dentro de casa esperando o avião cair em cima da tua cabeça. Qual que é a chance? Fazer um intervalinho, Roberto. Joia. A gente volta na sequência desse bate-papo com o Roberto Stamponi. É professor ou é mestre de Hapkido? É Quan Janin. Quan Janin. Quan Janin. Falei correto? Quan Janin. Perfeito. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Ó, Muito bem, o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui. Deixa eu mandar um abração aqui pro Aneia, tá mandando um abraço pra você, pessoal do CRAS. Pessoal do CRAS aqui de Guaranésia, né? Um abraço também, deixa eu ver quem mais tá mandando alô. Antônio Marcos também tá te mandando um abraço, viu? Oi, bom dia, o José Neto está em Guaranésia hoje, nosso faixa preta, não sabia, parabéns professor, tenho alunos que são seus alunos também, só esqueceu de colocar o nome aqui de quem mandou a mensagem. Deve ser alguma professora da escola, né? Acredito, não sei que sim. É Antônio Cláudio, meu amigo, manda um abraço aí pro professor, não é professor, o nome é? Juan Janin, tá? Então, tem que colocar o nome aqui, gente, senão não adianta, eu não vou, não, pela foto aqui eu não vou saber quem é que tá mandando essa mensagem. O Rapkido, a gente tem muito essa questão da vestimenta, né? Armas, não tem muito disso, as pessoas se assustam às vezes por isso, deixam de praticar a arte ou se afastam de medo de ser algum esporte caro, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver, Roberto? Não tem a ver, não. A roupa a pessoa pode mesmo fabricar se ela quiser, entendeu? A gente tem uma pessoa que produz ela em Guaxupé pra gente a preço de custo, então, entendeu? Não tem um investimento tão alto assim. E a questão das armas, a pessoa fica até um pouquinho frustrada, porque a gente demora um pouco pra começar a passar, né? A gente passa só quando a pessoa tem cabeça pra usar, porque você ensinar uma arma pra pessoa que não tem juízo é uma responsabilidade então demora muito grande. Não é no primeiro ano que a pessoa vai pegar lá uma... Você vai, no mínimo, as meninas, por exemplo, a primeira arma que elas pegam 3 anos de treino, né? Os meninos com 4. Então, demora um pouquinho mais, né? As meninas estão um pouquinho mais centradas, a gente passa a arma primeiro, mas os meninos são mais doidos, então a gente mas acaba... Mas que armas são essas? A Coreia, como eu falei, naquele período de guerra, ela foi invadida por todo mundo praticamente, por causa de ser um país pequeno, né? Na época ela não era Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Eram 3 reinos, era Silaco, Goryeo e Baekje. Então ali era invadido pra todo lado, né? O Japão vinha, a China vinha. Todo mundo ali queria pegar. Ali todo mundo dava uma mordida na Coreia. Tanto é que se você pegar um pouquinho a espada japonesa, a katana, ela tem aquele formato por causa da forja coreana. A espada japonesa, antes deles invadirem a Coreia, era reta. Aí que fizeram aquela curva. Foi o sistema de forja coreano que eles roubaram, literalmente, né? E hoje é a tradição do Hoje Japão. É a tradição japonesa, né? Porque incorpora. E aconteceu a mesma coisa na Coreia. Então, por exemplo, leque, bastão, isso aí é muito do chinês, né? Do Kung Fu. E o Hapkido incorporou. A gente praticamente trabalha com qualquer arma, né, que tenha nessas tradições. Espada curta, longa, shuriken, faca, qualquer coisa, entendeu? Qualquer tipo de arma a gente pode trabalhar. Isso tudo é passado para os alunos com o seu devido tempo. Sim, exato. Você tem aí também a opção de poder escolher a arma que você quer, né? Existem as armas básicas, por exemplo, para as meninas é obrigatório aprender o leque, e para os meninos é obrigatório o bastão. A espada depois é obrigatório para os dois. O leque é parecido com esse leque comum? Não tem nada a ver? É um leque comum, mas quanto arma, ele tem lâminas na ponta. Tá, então ele é diferente. Só para o pessoal imaginar em casa. Sim, não. O leque, na verdade, todo mundo acha que a gente vai bater com o leque, mas como as arestas são fininhas, ele vai quebrar, entendeu? O leque serve para você distrair o seu adversário, né? E você usa as pontas de metal para perfurar. Então você fecha ele e perfura, e com ele aberto você distrai o adversário, né? Tem todo o sistema de aprendizagem. Falando assim, o pessoal não consegue nem imaginar como seria, né? Mas se procurar na internet ou procurar ver, vai conseguir identificar o que eu tô falando. E o bastão para os meninos, né? Aprender a conduzir o bastão e tal. E a espada depois, quando eles se formam preto, eles aprendem espada também, né? As outras armas é opcional, você pode escolher qual você gostaria de treinar. Exato. Incluindo, por exemplo, os meninos podem aprender o leque. Principalmente quem quer ser professor, como é que vai, né, dar aula para as meninas. Mas eu acredito que com o tempo todos vão querendo aprender todas as armas. Sim, mas você acaba tendo intimidade com mais uma e aí você fica mais preso nela, vamos assim dizer, né? Só os professores realmente que tem que ter um domínio maior, né? Mas os alunos normalmente, né? Tem o Santiagon, né? Que seria o Nuchaco. Ah, o famoso. Né? O famoso Nuchaco, a gente chama de Santiagon, né? E tem ele também com 3 partes, né? Mas enfim, tem o que eu te falei, então a gente pode trabalhar qualquer tipo de arma. E questão de competições, Roberto? Existem muitas competições, disputas de Hapkido ou não? Olha, o que acontece é o seguinte, pelo Hapkido ser uma arte marcial, a gente tem muita dificuldade com a questão de competição, né? A gente faz uns jogos. O que tem nesses jogos, normalmente? É salto em altura, você põe lá uma barra lá e a pessoa tem que pular e rolar do outro lado, né? A média hoje nossa aí é de 2,15 metros de altura. O cara vem correndo com o pé no chão. Nossa, aqui da nossa região. Isso, da nossa academia. Em torno de 2 metros e entendeu? Certo. E alguma coisa. Isso é a média do pessoal mais graduado, né? Os caras pulam em pé, eu fico em pé retinho, os caras pulam e rolam, pulam e rolam, pulam e rolam do outro lado. Então, o cara vem correndo com o pé no chão, tem que pular e rolar do outro lado, né? Tem salto em distância, né? O pessoal pula 12, 13 metros e rola, né? Não é só pular, não é igual caixa de areia pra salto ali, você dá um pulão lá e cai na areia. Não, você pula e cai lá do outro lado, lá e tem que rolar, você não pode executar o movimento errado, né? A gente faz luta combinada, faz apresentação de arma, apresentação de chute, apresentação de rolamento em sequência, né? Mas são todas competições assim, mais focadas pra gente reunir as pessoas e ver o que cada um tá fazendo de legal. Não é pra ver quem é o melhor. Não, não é. O objetivo nunca é esse. Tanto é que a gente dá medalha pra muita todo gente, mundo. Divide muito em categoria, pra todo mundo ser premiado. Eu acho que é um dia de festa, né? Não é um dia pra você se exaltar quanto ao ego e nem pra você sair triste porque você não conseguiu alguma coisa que você treinou muito pra conseguir. Se a gente comparar com o Brasil, o nosso nível de Rapkido aqui na região é alto, a gente precisa avançar muito. Eu sempre faço essa pergunta pro pessoal de artes marciais, de lutas que vem aqui no programa. Como é que a gente tá? Olha, nesse parâmetro? Eu sou suspeito pra falar, então eu vou falar a fala do mestre da Coreia, que em 2006 ele esteve aqui. Em 2006 eu era primeiro Dan de Rapkido. E a gente treinou junto, né? Eu tava cuidando deles na chácara onde eles estavam ficando, e ele olhou pra mim e falou assim... Falando coreano, naturalmente? Não, não é o problema não, inglês, pelo amor de Deus, inglês, pro coreano não dá. O coreano dele era tipo coreano de roça, porta, sabe? Então era difícil até pro nosso mestre que mora no Japão falar. Coreano. Isso, é complicado, mas enfim. Aí a gente falava inglês, né, e ele treinou com a gente lá aí um final de semana, assim, da segunda até no domingo, né, ficamos uma semana treinando. E ele me questionou por que eu tava no primeiro Dan, se eu já tinha nível de quarto Dan, né? Já era pra mim estar 3 Dans pra cima, e isso foi em 2006, né? Mas já faz 10 anos, então é complicado. Se você estivesse na Coreia treinando, você tava provavelmente já seria perto do nono Dan, porque o que acontece? É por mérito. Depois de algum tempo, você não tem mais a opção de fazer exame, entendeu? No começo, você vai lá, compra a faixa, faz o exame e se gradua. Né? A questão nossa, por exemplo, a gente não cobra exame de faixa das crianças. Você paga simplesmente o certificado seu internacional e a faixa. E aí você faz o exame. Se você estiver bem, o mestre te gradua e vai seguindo. Caso você. Isso. Quando você pega a preta, aí você começa a pagar direto para a Coreia. Então você tem que enviar dólares para lá para poder pagar, né? E aí aqui é complicado, porque você pensa um tempo atrás, o dólar tava lá no infinito, todo né? Todo mundo queria ser faixa preta, agora já pensa. Exato, entendeu? É até difícil pro pessoal pagar agora a certificação, né? Então o que acontece? Eu tô pretendendo pegar o quarto Dan agora no final mérito do ano. Mérito você já tem. Sim, o problema agora é a mordida do... É a mordida. É igual o imposto de renda, né? É a mordida do leão, né? Mas isso faz parte, é muito barato você pensar numa graduação de outras artes marciais, ainda é barato, a gente paga, por exemplo, com um quarto Dan, eu vou pagar uns 400, 500 dólares, não é tão caro assim, certo? É mais o pessoal que é muito simples e não se prepara durante 4, 5 anos para comprar a certificação internacional, aí assusta, né? Porque tem que pagar 100, 200 dólares. É. Aí o cara, nossa, como é que eu vou arrumar isso agora? Mas não é agora, você teve que se preparar durante um tempo e você esqueceu. Então, quando o cara não consegue tirar, quando o faixa preta não consegue tirar a certificação, é porque ele não se preparou. Faltou um detalhezinho aí. Ô Roberto, hoje a gente vê muito essa questão de MMA, UFC, essas lutas todas aí. O Rapkido participa disso ou não? Muito pouco, justamente por causa da questão das torções, né? A gente faz muita torção e não tem aquela questão de, vou fazer só um pouquinho pro cara bater. Ou você entra a torção pra realmente causar uma lesão grave, ou você não faz. Então, mas vocês que são proibidos de participar ou vocês mesmo que não? Nós não queremos. Não, a regra da competição não permite. Como é que você vai entrar lá e... Não, você pode participar. Se você não usar as torções, você pode participar. Isso não é impedimento pra ninguém. Mas existe algum... atleta de Rapkido que disputa? Olha, da nossa organização, não. Não. Né, o Kwanjanin Jeberson, né, o meu mestre, ele é treinador do Joaquim Loucura lá em Guaxupé. Então, né, a base do Loucura é o Muay Thai, mas o Jeberson tem a base muito forte também do Rapkido. Então, a estratégia, a movimentação, tem muito a ver com a movimentação do Rapkido. Então, meio que o... Entendeu? Um complementa o outro pra ter o resultado. Tanto é que as últimas... quatro lutas dele e terminou em menos de 20 segundos, parece. Nocauteou os caras em menos de 20 segundos. Então, usa muita parte mental do rapidão. Exatamente. Movimentação. A movimentação do rapidão é ímpar, porque você percebe o movimento do adversário e a executação para anular o próximo ataque e contra-atacar de forma extremamente eficaz. Então é onde você consegue ter essa abertura. É a arte perfeita? Não diria isso. Arte perfeita não existe. É a mesma coisa. Se você quer comparar uma arte com a outra, é a mesma coisa de você falar assim: ó, ah, aquela música é mais bonita que esse quadro. Isso não existe. Não tem como você comparar uma arte marcial com a outra. Cada uma é única e é linda da forma que ela é. O que vai é o seu padrão de beleza. Às vezes você gosta mais de música e eu gosto mais de arte. Isso não vai fazer com que nenhuma das duas seja depreciada no processo. Você aprendeu isso depois de 18 anos, lá no comecinho, o teu pensamento não era esse. No começo, a gente acha que a gente é o rei do mundo, né? Quando a gente começa, não, a minha arte marcial. Você amadurece. Você amadurece, você cresce. Então você passa a ter uma desenvoltura melhor, um conhecimento maior. Então você passa a não achar isso. Você passa a respeitar as pessoas. E o Sapkido faz muito. Cria boas pessoas, faz com que elas exerçam um potencial muito grande e respeitem as outras. Como eu falei, às vezes a pessoa não tem maturidade para entender aquilo que você está falando. Você não vai desrespeitar ela por conta disso. Você tem que esperar. Deixar ela passar por essas situações ruins na vida dela e depois você chega e fala: lembra que eu falei isso assim, acessado? Vamos tentar agora. Você não vai falar: olha, eu te falei. Não é assim que você faz. Você faz: ó, vamos tentar diferente agora? Você fez, não deu certo, vamos mudar. O que você acha? E a gente orienta as pessoas, né? O Agnaldo, ele quer saber a diferença de Kung Fu para Hapkido. Nossa, não tem nada a ver. O Kung Fu trabalha muito com formas, né? Pelo menos quando eu treinei até com o pessoal que de Guaranésia. Tinha uma menina que morava aqui, ela dava aula lá em Guaxupé, ela chamava Valquíria. Eu treinei lá com ela lá em Guaxupé. Então eles têm as formas, têm a postura, né, específica deles, mas não tem nada a ver. Completamente diferente. Exato. Né? É a mesma coisa de eu falar pra você assim: ó, o chute do Hapkido, mas não existe isso. O chute é universal. Kung Fu faz chute, Karate faz chute, Taekwondo faz chute. O que existe é a diferença técnica. É aquilo que você aprende a observar e aprende a executar no momento que você precisa. Então, não é exatamente falar assim: ah, é igual, é parecido. Não tem, entendeu? Cada um tem a sua filosofia e as pessoas seguem aquela filosofia. Entende? Por exemplo, você vai entrar num Taekwondo, por exemplo, você pode entrar simplesmente para fazer a aula e melhorar você, ou pode entrar para disputar um campeonato, para disputar uma vaga olímpica, se você for muito bom e crescer. Mas se você perguntar para mim, a maioria que entra, eu acredito que entra mais por causa da competição. É. Você busca aquilo que você quer. Como eu falei, o cara quer lutar, quer bater e fazer luta, o Hapkido não é uma boa opção para ele, né? No molde que a gente trabalha hoje, a gente trabalha mais na questão de potencializar o que você tem. Mas é como eu estava te explicando, a maioria dos professores de outras artes marciais de Guaxupé, todos passaram pelo Hapkido, né? O Aleandro, o Jader, né? O próprio Fabiano fez Hapkido, né? Um pouco tempo, mas são pessoas assim que estão no meio, são muito fortes na arte marcial e realmente passaram pelo Hapkido. Tiveram um pequeno aprendizado lá, alguma coisa levaram, né? A gente quer sempre acreditar nisso. A gente está tendo uma procura muito grande, né? Das academias aí por artes marciais, Muay Thai, Taekwondo, Judô, Hapkido e todas elas. Você acha que a gente vai conseguir formar uma geração melhor daqui a alguns anos devido a isso? É a questão que eu falei, depende da filosofia que está sendo passada, né? Por exemplo, o Muay Thai, quando eu via ele antigamente, era bem agressivo, você fazia lutas pesadas e tal. Hoje você vê alguns lugares que tem muita mulher e criança fazendo e é só uma aula mais suave e tal, mais aeróbico, mas essa questão aí é uma questão de público, né? Por exemplo, se eu tiver uma... Mas você se preocupa com o que os professores estão passando para os alunos? Já com 18 anos de carreira. Das outras artes marciais, tudo depende do que você objetiva. Né? Por exemplo, se você pegar e só der treino suave e aeróbico, você vai chegar um momento que você não vai ter mais competidor para a luta. Né? Isso já que eu estou falando do Muay Thai. Se você dá um treino mais pesado, vai chegar um momento que você tem um público reduzido. Então tudo depende do seu objetivo. Não tem o certo ou o errado. Tudo depende do objetivo que você quer alcançar. Né? Igual no Hapkido, a gente busca agregar o maior número de pessoas e fazer elas evoluírem, independente se elas forem ficar no Hapkido ou sair. Mas isso não faz diferença. A maioria dessas artes procuram isso, não é? Melhorar a pessoa sim, em si? Sim, sim, com certeza. É por isso que eu te pergunto, será que a gente não está formando uma geração melhor daqui a alguns anos? A gente vai ter uma galera melhor aí? Olha, eu vou te falar, se o governo realmente quer que isso aconteça, deveria colocar música e arte marcial na escola. Sabe, a escola hoje é uma instituição falha. Eu vejo a escola como uma instituição falha. Mesmo sendo professor, eu vejo como uma instituição falha. A gente precisa mudar os modos da educação, né? Hoje tem sido passado muito a questão do ensino integral, né? A criança entrar cedo na escola, passar o dia e de tarde ir embora. Quem sabe a opção, né? O modelo americano é baseado nisso aí. A criança vem cedo, ela passa o dia todo, almoça, faz esporte, faz música, faz trabalho manual. Ela aprende um monte de coisa que pode ser usado na vida dela e depois de tarde ela vai embora. Ela escolhe as matérias que ela quer fazer. Ah, não, eu sou bom de música, eu vou fazer música. Eu sou bom de luta, eu vou fazer luta. Eu sou bom de basquete, eu vou fazer basquete. Então você tem que mudar esse padrão nosso, né? O padrão hoje nosso é deficiente. A gente perde muitos talentos no esporte, na arte, porque justamente a gente não desenvolve isso com tanta ênfase que deveria, né? E apesar de eu ser professor de educação física, eu tô falando mal de mim mesmo, né? Mas a questão é que a gente enxerga que poderia ser mais. Mas educação física vai sair do currículo, pode ficar tranquilo. Não vai. O MEC já lançou uma nota lá falando que vamos entrar agora numa outra discussão, né? Mas falando de mudar um pouquinho de assunto, deixa eu aproveitar um pouquinho de você, já que é treinador também de basquete, né? Sim. Lá de Goiás. E o nosso basquete, como é que tá aqui na nossa região? Olha, o basquete de Minas, ele é muito complicado, porque a Federação Mineira, ela é muito cara para você participar, e a gente tem competições, às vezes, aqui, que você consegue participar uma vez só. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da CESMIG. Aqui na nossa região é a competição mais bem conceituada e a melhor. O que acontece? Você vai treinar o ano inteiro. Se tiver uma fase classificatória, às vezes você joga 2-3 jogos e acabou, se você não for bom o suficiente. Se você tiver uma fase final, você vai jogar 2-3 jogos e acabou, se você não for bom o suficiente para ir para a final. Ou seja, você passa o ano inteiro para fazer 6 jogos, exatamente. E às vezes, lá em Guaxupé mudou agora essa última administração, a gente tem viajado muito. Mas o que acontece? Às vezes a prefeitura não tem recurso para você viajar. Então você passa o ano inteiro treinando, entra na competição e os meninos não têm prática, não têm vivência de esporte, não têm vivência de jogo. Então acabam perdendo e você volta para casa com 2-3 partidas e aquele saco de ponto nas costas, né? Porque a diferença é muito grande. Se você joga, é muito grande. Eu fui campeão agora dessa competição no primeiro semestre, né? Isso, com o meu time de Guaxupé. Entendeu? A gente foi campeão sub-17. Ninguém dava nada. Na semifinal eu escutava, vamos perder de montão, né? Fui lá, ganhei de 38 pontos de diferença. Fiz a final com a mesma equipe, os caras mordendo e ganhei de 22 de diferença. Então foi uma escolinha. Pra mim foi escolinha, a gente aprendeu que se a gente trabalhar e crescer, a gente consegue. Mas depende de um trabalho de todo mundo, né? E eu falo isso por causa da iniciativa pública e a iniciativa privada. Não tem como você fazer um esporte bom na cidade só com a iniciativa pública. A prefeitura não dá conta. A gente precisa que hajam empresários interessados em fortalecer a educação de um esporte para as crianças. O esporte, tirando o futebol no Brasil, ele é muito desvalorizado, né? Sim, todas as modalidades, né? Todas as modalidades, incluindo as artes marciais, né? Às vezes o pessoal, por exemplo, eu cito o Márcio lá, às vezes ele precisou de coisa, foi campeão mundial e não conseguiu. Abre espaço aqui pro pessoal aqui do Guaranés, o Guilherme Correia, os outros campeões que temos aqui em Guaranés para vir cá pedir patrocínio, abrir espaço. O Joaquim Loucura lá, ele precisou, teve um momento lá que a prefeitura realmente não tinha dinheiro para poder bancar ele. E ele precisava lutar e ele foi lutar para Poços de Caldas. Foi competir pelo Poços. Isso, mas é uma questão que a gente passou por. Aqui no sul de Minas, a gente passou, tinha municípios aí sem receber desde outubro. Já, entendeu? Já era começo de ano, fevereiro, março aqui, e os caras estavam sem. Os funcionários públicos estavam sem receber desde do final do ano passado. Então a administração lá acabou ajudando muitos funcionários, mas a questão é como é que você faz, entendeu? Não tem dinheiro para tudo que você quer fazer. Entendi, né? O repasse, a saúde parece que ficou lá em Guaxupé 1.400.000 para trás no final do ano, não recebeu o repasse. Aqui em Guaranés provavelmente aconteceu o mesmo também. Eu sou funcionário lá em Guaxupé, então eu mais ou menos sei como é que foi o processo. Aqui eu não tive tanto contato, mas é complicado. Roberto, show de bola a sua participação. Que pena que eu demorei tanto para trazer você aqui no programa, entendeu? Mas agora vamos convidar você sempre para participar, viu? Eu que agradeço. Vamos fazer um programa aqui só para falar de basquete. Brasileiro, basquete mundial, a NBA e outros. E o basquete. O basquete brasileiro tá numa entre-safra, né? Sim, ele tá num processo, né? A gente vê boas jogadas e jogadas iniciantes, então a gente fica meio triste com o andamento. Mas eu acredito que é tudo um processo. Se houver um investimento, aí a gente consegue chegar lá. Mas houve investimento, não houve? Um certo investimento? É complicado. Um técnico argentino. Esse que é o problema. Todo mundo falava. Lá em cima só não vai. Você precisa do investimento na base. Quantas equipes de base você viu crescer forte? Entendeu? Eu tenho três moleques lá em Guaxupé que mereciam jogar profissionalmente. Eles têm habilidade e potência para isso. Só que o menino não tem dinheiro para se manter numa cidade grande. Eles foram para Franca, passaram, mas não tem onde morar lá. Voltaram para trás. Eu tive dois que foram para São Paulo, ficaram lá um ano, jogaram, foram destaque, mas pararam de treinar porque não tem como. Entendeu? Não tem financeiro para isso. Mas isso vai ser assunto para um próximo programa, Roberto. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu liberar que você tem mais um trabalho agora. Agora tem um festivalzinho de basquete lá no Guaxupé Country Club, em Guaxupé. Valeu. Esperando Roberto. A turma de Guaranese vai para lá. Valeu, Roberto. Obrigado, abraço, viu? Obrigado, agradeço. Amigo. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi intervalo meu. Comercial, a gente volta já, dando sequência no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...